A dupla fenomenal do Pará, Ellison e Juninho. É com vocês, meus ídolos. O águia chegou, o águia chegou. O águia chegou, o águia chegou. O águia chegou, o águia chegou. O águia chegou, o águia chegou. Valeu, Edmundo! O águia chegou. Bora para a Gomeira! Libera! O águia chegou, o águia chegou. O águia chegou. Agora o live está mais perto. Não mexe com pop, que a bicada é selada. Não mexe com pop, que a bicada é selada. Não mexe com pop, que a bicada é selada. Não mexe com pop, que a bicada é selada. Eu só te peço, só mais uma chance. Só mais um. Sabe, canta aí! Eu só te peço, só mais, só mais uma chance. The top DJ in Brazil, DJ Ellison, making the party. Agora é a hora que todo mundo estava esperando. Tá todo mundo pronto, família? Então segura que lá vem bicada. Vai subindo, amigo! Subindo, subindo! Bora subir! Hoje eu vou dar a picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dar a picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada. Tuas asas, meu águia de fogo! E vamos dar em bicada violenta! Joga essa mãozinha lá em cima! Joga essa mãozinha lá em cima! Joga essa mãozinha! Para, Gominas! Estamos aqui, Juninho! Confirmado na festa agropecuária aqui, completão, o meu, o seu, o nosso super. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Acende as chamas de águia. Acende as chamas, meu águia! A noite é nossa, galera! Libera essa energia! Everybody's going to the party, have a real good time. Hey, hey, hey, hey. Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. Esse pop é uma loucura, esse pop é muito louco! Joga, e joga, e joga, acende as chamas, meu águia! É muito bom estar aqui, rapaziada! Joga essa mãozinha lá em cima, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, e conta assim, ó! Um, dois, três, vai! O bagulho endoidou. Baby. mão pra cá, pra direita, ó. Minhas meninas, o Bob levanta, gira, é. Vem, meu águia, vai girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, neguinho, girando, neguinho, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando. Mãozinha lá em cima, só quem tá muito feliz, quem tá muito feliz, quem tá muito feliz, bora, bora! As molecas já estão na fita, as molecas já estão, as molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita, as molecas já estão. Elas vão responder, Juninho. Elas vão responder, quer ver? Cadê a mulher que não deve nada pra ninguém aí? Cadê a mulher que não deve nada pra ninguém? A mulher que não depende de homem pra porra nenhuma. Cadê? Cadê? Olha a resposta dela, ó. Eu não fiquei na fita. Tu que foi iludido. Eu ia pro Pop Live e ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Teus amigos. Teus amigos. Alô, Melri! Joga esse bracinho lá em cima. Assim, assim, assim, assim. E merece energia. Você tá no Pop. Canta essa música aí, Alisson. Todo mundo, vai, vai, vai. O quê? Vocês são demais, galera. O quê? O que me fez sofrer, me fez sofrer. O que me fez chorar. Aí o cara diz assim, ó. Paragominas. É estranho. Paragominas é diferente? Não! Paragominas é diferente, é estranho, é tudo! Como é que é, como é que é, como é que é, como é que é? Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, eu quero ouvir! Um, dois, três! Agora é o seguinte, o Ellison sempre nova, e aí a gente vai ensaiar outra, que é uma música do Bezerra da Silva, que a gente tá cantando. Já que é 360, eu vou pra cá, que a galera aqui também canta. Atenção, atenção, filma aí, filma aí. Um, dois, três, só quem sabe aí, vai. É cocada boa, não é? Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. A galera aqui na frente agora, hein? Um, dois, três, vocês! É cocada boa, não é? Ellison, tá dominado! Uau! E os meus meninos do Águia? Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. Mas vamos tentar conversar. Nós avisamos quando a gente viesse aqui. Tentar nos ia ser assim, ó. Eu te amo tanto. Vocês! Me custa tanto. Diz! Me desce. Canta aí, canta aí, né? Se tu ainda me amas. Agora bem forte! Eu sou o quê? Só mais uma chance. Só mais uma. Vem o Ellison com mais uma. Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais uma, só mais duas, só mais três, só mais duas, só mais cinco, só mais seis. Deixa no batidão, vai, deixa no batidão. Deixa no batidão, deixa no batidão. Deixa no batidão, deixa no batidão. Deixa no batidão, deixa no batidão. Deixa no batidão. Alô, DJ Vila! Por vocês, por vocês. Alô, meu juízo do Zulaga, bora pra cima, bora sacudir. Acende as chamas. Guarda saudade, um desespero não dá mais. pra esperar o tempo castiga. Eu preciso te encontrar. Opa, teta não, meu irmão. Pra te falar. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha eu aqui no escuro. Diz, diz. Assim da luz me enxerga, não aguento mais. Eduda. Sofrer. Eduda. Joga pra cima, dá de soquinho pro céu. Eu quero saber aí, cadê a torcida do Flamengo? O Mengão é lindo, hein? Cadê a galera do Corinthians? Joga pra cima, bora ficar louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o primotinho é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. Ouvira, um abraço a você, meu amigo Carlos. E aí, maninho? Piranha. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma. Se algum líquido cair em cima de vocês, não se preocupe que é, ó, toma, é gelada mesmo. Vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma, vai, vai, vai, toma, toma. E aí, maninho? Paragominas tá curtindo no samba. Alô, Diego, um abraço pra ti, garoto, do DJ Alisson. Bora, Jorge Marão. Vamos lá, DJ Santos. Pega a tabela, o telefone, desbloqueia a tela. Vai no teu contato e procura o número dela. Meu parceiro Thiago Garcia também com a gente. O Nego Lindo também tá na área, não negou. Meu amigo Olhão, cadê a Lourinha, papai? Alô, Pezão, família Sindicato dos Cachorrões. Apaga tudo. Quem tiver o celular aí, quem tiver o celular, acende a luz aí, por favor. Por favor, acende o celular aí. Se não tiver, não acende porra nenhuma, não acende não, não acende não. E doida, Alisson! Cadê? Só quem conhece uma amiga malandra, só quem tem uma amiga malandra, abraça agora a tua amiga, abraça, abraça. Abraça, amiga malandra. Abraça o amigo malandro também. Abraça, abraça, abraça, abraça. Todo mundo se abraçando. Quem tem um amigo, abraça o amigo. Quem tem um amigo, abraça. Abraça, abraça o teu amigo. Essas malandra, assanhadinha. Vocês! Que só quebrar, só quebrar, só. Vem pra favela, fica doidinha. É super pop em Paragominas. Essas malandra, assanhadinha. Só quebrar, só quebrar, só quebrar. Deixa no escurinho, no escurinho, no escurinho. Apaga tudo, Alisson, comecinho. Bota no começo, no começo, no começo, no começo, no começo, no começo. Bota uma luz aqui assim, ó. É Brasil! É Brasil! Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Tá vencido. Por causa de uma vez a discussão tem pipoco. Por causa de uma vez a discussão. São Edi. Eu quero saber quem é que tá solteiro. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Vocês! Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Eu vou comer também. Mas eu pensei que era um muro ali também, olha. Eu vou comer também. Suas amigas putiane. Vocês são espertos. Eu vou comer também. Suas amigas putiane. Eu vou comer também. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se tiver alguém solteiro, vem pra cá, pra cima aqui, ó. Se tiver alguém solteiro, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Dali, maninho! Eu piquei. Festa é essa, hein? Na festa do Jerry Smith é o verdadeiro Fudus. Na festa do... Meu vereador João Glória, aquele abraço pra você, vereador João! Nossa, nossa, que absurdo! Nossa, nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força, com força. Edson, nosso maninho tabaco, lá de São Domingos do Gabi, nosso representante oficial. Ele é ao lado do meu parceiro Jorge Barão também. Só faltou o Fabinho Pop, mas leve esse abraço pra ele também. Alô, Edmundo da RBA! Fala, vassoura do Rubi! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! E as paquitas, vai, faz a fila e vem ao mar de cada vez. Faz a beijo no lindão por causa do 006. Fiz a fila ali, ó, ó. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai pras paquitas, vai pras paquitas. As paquitas estão aqui endoidando todo mundo no 360. Eu queria que todo mundo botasse a mãozinha pro céu. Quem é filho de Deus, por favor, quem é de Paragominas, joga a mãozinha pro lado e pro outro assim pra ficar lindão, vai. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Me desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro. De camisa larga e boné pra trás. Depois. Bem na hora da novela que a senhora vai, vai. Faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala que a senhora é brava. Alô, Mortadela! Olha o copo do Pop aí, ó! Dona Maria, vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Dona Maria, essa menina é um desenho no céu. Que Deus me curou. Meu parceiro Eduardo do Tapanã. Toda a galera reunida. E no Réveillon com a gente de novo. Me perdoa o traje de maloqueiro. De camisa larga e boné pra trás. Na... Joga a mão pro céu aí quem tá feliz. Tu tá tá, tu tu tarará, no balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tu tá tá, no balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tu tá tá, e doida! No balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Chegou, tô chegando, é. Vem pra cá, vem curtir meu som, vem comigo balançar. Eu tô chegando, olha o chiclete aí, o Wilson aumenta o som. Acende a fogueira! Eu fiz uma fogueirinha esperando o meu amor. Você tomou conta do terreiro. E o Pop? O barro se esquentou. É São João! É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar espada, sorte da beleza. Fiz o dia. Pra lá, o vou cantar de alegria. Quem... Repetindo, repetindo! Faz um trenzinho com o amigo aí, faz um trenzinho, faz, faz, faz! E pra quem gosta do forrozão dos namorados, terça-feira na vigia! amarre a corda direito. Na emenda, o Ceará vai endoidar. Na emenda, quero um trabalho bem feito, todo mundo satisfeito, brincando de emendar. Esse Ceará, prepara um drink pra mim aqui, meu filho, por gentileza. E depois não pode emendar. Na emenda, mas cantador de viola arruma rima na hora e não deixa rima. Arrochou, garoto! Muita mulher bonita no Nova Dimensão! Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Cossacou. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo. Deixa eu chamar o nosso oficial, LG! LG, vem cá, LG! Naquele cai e não cai, parecia até um frevo, naquele vai e não vai. Parecia até um frevo, naquele cai e não cai. Parecia até um frevo, naquele vai e não vai. Se tiver um homem bom de forró aí pra dançar com essa mulher, por favor. Eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Cossacou. Eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Cossacou. Parecia até um frevo na... Esse é o melhor drink da região nordeste do Brasil, ó. Esse aqui do norte nordeste. Meu amigo Ceará, um coquetel, garoto. Não é do Ceará, é do Júnior. É, mas tá valendo, né, Juninho? Não é do Ceará, não, é do Júnior, mano. Mentira, de Paragominas. Deixa eu tomar uma aqui pra ver se eu acerto o nome. Esse é o coquetel. Quem quer o Elison? Vamos tomar um coquetel dançando essa aqui, ó. DJ Elison. Pra que só desenvolveu? Só na mania, pai. Me contei, entreguei. Meu coração a doce mágico. Noite do meu lado, fica aqui imaginando. Mas como pôde cair nessa farsa de amor? E parabéns! E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado. Carrega ela, morta, por favor. Isso. Isso. Falso. Hey, hey, e parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar que isso é um falso. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver. O amor. Aqui na frente, Elison, nosso amigo Jay Vila. Cara que sempre dá moral pra gente, falou da família, grande família. Meu parceiro também, Carlos, a grande família. E a galera toda vira, manda aí no celular o nome de toda a galera que eu quero abraçar. Meu amigo Marcelo Cacá, comunicador da Rádio Jarana FM, alô Cacá. Aquele abraço do Juninho Cacá e o meu parceiro DJ Vila. Leva um abraço, meu amigo. Meu amigo Carlos, a grande família. Alô, Carlinho! Nós somos apaixonados por você. Dale, DJ Elison! Relaxa, você tá na minha e eu também te quero. Larga de besteira, nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Tu tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, nosso caso é sério. Me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Se tá sozinha, precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. Não faz DJ Alisson. Já tô chapado, qual é a tua? E aqui comigo, meu amigo Alex Esperança, do Balanço Geral, tá aqui comigo da Record. Grande abraço, toda a imprensa de Paragominas. Obrigado pela presença, papai. Novinha, pode pá. De qualquer jeito, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha. Novinha, novinha. Eu te agarrei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha, novinha, novinha. Meu amigo Jorge Barão, mano, um abraço ao seu irmão Jean Ellison. Alô, Jorge Barão, parabéns, Jean. Feliz aniversário, bora, toma todas. No fone, beijinho, no fone. Ela. Bora, sacudindo agora, vai. Vai no chão, vai! Vai, vai! Nego Lino, Juninho Consagrado, Riquelme, alô Riquelme no passinho, Vitor Pop! Sobe, sobe, sobe. Bora, pimenta! É o mês da quadra junina, meu irmão. Me apaixonei, um beijo. Você falou paz, eu deixo. Dali, DJ Ellison! Cafézinho pão de. Bora dançar! Eu que duvidava do amor. Tô aprendendo a meu amor. Só quero ir se você for. 3, 2, 1, vai! E quando eu não sei, já é. Cai de braço. Eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no seu abraço. E quando eu notei, já era. Cai de paraquedas. Eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no seu abraço. Oi, sucesso no GD Jorge Matheus. E vem, Salvador, vai, Salvador. Que música, GD. Sim, o Alisson. Segurou, garoto! Segurou, maninho! Que agora tem o somzão do momento! Espera aí, preciso tanto conversar. Então vem aqui pra gente se entender, sei lá. O seu olhar se desencontrou do meu. Meu coração tá tão longe do seu. Já tô querendo novamente ver. Pra hoje em dia eu falar pra você. Que a indecisão apertou no coração. Aquele aperto se é sim ou não. Só de pensar um dia te perder. Meu amigo Edmundo da TV, olha pra mim, deixa eu. Alô, Edmundo! O nosso barra pesada! É o nosso vereador João Glória aí com a gente! Obrigado, Glória! Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você. Que comigo o amor foi de verdade, que fez da minha vida acontecer. Eu troco a estrela por um beijo, eu troco aquela lua pelo seu olhar. Eu deixo de viver meu paraíso, minha verdade é você, meu lar. Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você. Que comigo o amor foi de verdade, que fez a minha dança. Portabella, por favor, xerife também aqui, quem puder ajude. Eu queria que esse rapaz subisse aqui no palco comigo, por favor. Ajuda aí, mano, deixa no chão aqui e dá uma força. Pega aí, tira o copo da mão dele, bota aqui no copo, bota aqui no palco. Isso, pega forte aí, pega firme. Bota no palco, eu vou até ajudar lá também. Bota aqui no palco, sobe aí. Isso que é solidariedade, companheirismo. Deixa eu ajudar aqui, isso, garoto. Ele queria tirar uma foto. Eu disse não. Vem participar do show junto comigo aqui em cima. Tá bom? Vem pra cá, vem pra cá. Para sentir essa pressão aqui, ó. Acende as chamas, meu águia. Acende as chamas, meu águia. O negócio é o seguinte. Meu amigo Alex Esperança. Bora fazer uma imagem com a galera com a mão lá em cima, assim, ó. Todo mundo pra TV Record aqui, ó. Oi, oi. Deixa comigo. Bota a mão em cima assim, só pra gente mostrar aqui quem é bonito aqui em Paragominas. Joga essa mãozinha lá em cima, bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Esse é o programa metendo bronca. Esse é o programa metendo. Esse é o programa metendo bronca. Aí, Juninho. E agora bora fazer uma pro balanço geral, bora! Agora, prepara aí! Balanço! É geral, é geral, é geral, é geral, é geral! Balanço! Balanço! Ellison, sem muito papo, arrepia tudo! Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar. O WM chama a loma e as gêmeas na canção. Vai paralisar com o bundão no chão. Vai paralisar com o bundão no chão. Eu paraliso com o bundão no chão. No escuro da tua inveja a minha luz é neon. Vai paralisar com o bundão no chão. Vai para. Para, para, para, para, vai, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, vai, Thiago, vai, vai, vai. Daí é o WMJK na aquecimento, toca o tranca. Que rebola, vai na dança, bala, bala, essa busafa. Que rebola. Aí o sorriso vai na ponta da orelha, né, brother? Joga pro tranca e não se. Vai, vai. Empina pro tranca e toma. Toma, toma. Empina pro tranca e toma. Toma, toma. Empina pro tranca e toma. Toma, toma, toma, toma. Empina pro tranca e toma. Toma, toma. Empina pro tranca e toma. Tá danadinha, tremendo a bundinha, jogando por cima, rebola menina, entrando no clima, perdendo a linha com as amiguinhas, pagando uma quina, assim fica bom, assim tá demais. Obrigado, bundinha, pra frente, pra trás. Obrigado, tá muito obrigado. Tremendo no colo do pai. O nosso balanço geral. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Para, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Para, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Dum dum dum dum dum, dum dum dum dum dum. Pra mim você é a número um. Meninos. Dum dum dum dum, dum dum dum dum. Pra mim você é a número um. Dum dum dum dum dum, dum dum dum. Eu sei que é o Fábio Barão que tá ali, mas como é o nome da equipe, papai? Traga, traga, vai. É que o povo se estressou porque a gente se juntou. Apenas se juntou. Não é Live. Bora, minha galera, que eu amei essa aqui, ó. Quem gosta de marcante, curte. Ellison, o DJ premiado Top Marketing do Brasil. Olha que águia bonita, papai, as duas. Ela veio assim, foi tão de repente, tudo aconteceu. Aí, maninho, nosso xará, Elias, o Henrique, também o Abraão, o Neguinho e também o Denilson. A Baixada do Jardela presente em peso. Alô, Tassi, minha dançarina. Beijo pra você, minha gata. E aí, Machu? E aí, Tabaco? Como é que é? Isso é amor. Eu não posso ver. E aí, Pezão? E o Olhão também tá aí com a gente, olhando o pop. Onde você for. Essa vai pro meu parceiro também, Fábio Pop. Não veio, mas o coração tá aqui. Eu quero te amar. Olha aí, Alisson. Olha aí, maninho. Que águia bonita. Que águia bonita, meu irmão. Linda em meus braços. Eu. Eu ando por aí, querendo te encontrar. Toda mulher que vejo, imagino você. Onde você está? Fim de semana, chega a noite, é um convite. Toda a galera se reúne e vai pro pop. Eu me arrumo, faço as unhas e o cabelo. Passo perfume pra você sentir meu cheiro. O Super Pop tá tocando e a festa tá lotada. Vou te procurar, com você vou dançar. Quero voar com H. Ei! E subiu com H, vou voar. E subiu com H, vou voar. E subiu com H, vou voar. É o o nosso Super Pop. O que todos querem é só separar nós dois. Cê é o que querem, vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. Que a gente sente ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. E o meu amigo vassoura do Rubi. Querem nos separar e acabar com o nosso amor. Tirar você de mim. O nosso amor todos querem por um fim. Olha o nosso patrão português, o Dragão Digital. Muito amigo do nosso pai, Elias Carvalho, Ellison. Querem nos afastar e tirar você de mim. Eu amo você. Renezão, David. O que vão dizer? O Olhão também. Você. O irmão Trimbala do Curió. O Marlon e Juca. DJ Thiago. Você vai curtir os melhores sucessos. No Arrasta Povão, arrasta. Nossa, amigo Pezão, do Sindicato dos Cachos Ruins. Alô, Pezão, você, o Olhão também. Giovana, ô Giovana. É o Pop. E Juninho Pop. Bora, Thiago, bora, Thiaguinho. Pop! E a nossa amiga Antônia Ivonete também, lá do Colégio Sofos. Minas, hoje não tem que estudar nada, tem que tomar uma. Opa, e Dego! Tá de Edson! Tomando todas. Quem é que vai beber todas hoje? Banda Cheiro Verde. E ela tá? Ela tá beba doida. Ela tá beba doida. Ela tá beba doida. Tá beba? Tá doida? Ela tá beba doida. Oi. Águia de Fogo!